exatamente disso que estávamos à espera. O indicativo de Viriato 25, anunciando a cada hora o início de cada hora, de segunda a sexta e até de terça a sábado, se quiserem, na pontinha da antena Radar 97.8 MHz, a nova Toca do Lobo. Viriato 25, bem-vindos. Noite de quarta para quinta-feira. Thank you. Vendedores de Viriato 25, foi há pouquíssimo tempo um acrescento aos nossos New Cuts, o tema Funeral para os Binário, a inaugurar esta dupla hora de quarta para quinta na pontinha da Antena Radar. Sean Cooty and Fellas Egypt 80. De Viriato 25, noite de quarta para quinta, a contar como habitualmente com as rubricas fixas. A primeira delas é Tirolinhas à meia hora, 23h30, com Ana Cristina Ferrão. Sean Cooty and Fellas Egypt 80 e os Kasai All Stars.

Sebastian, The State I'm In, é o domínio ainda das soltas em Viriato 25, emissão de quarta para quinta-feira, 23, uma da manhã, pontinha da antena radar. The Aliens, Termin. Inscrição nos New Cuts, ainda antes de 2008 terminar, The Aliens e este Termin, que recuperamos hoje. Falta pouco para chegarmos ao Tiro Linhas da Ana Cristina Ferrão, Sons and Daughters, Killer. Oh, há quanto tempo não o ouvimos? Ou os ouvimos? We'll be right back.

Campeonato 25, noite de quarta para quinta, até à uma da manhã voltamos ao domingo dos Soldiers, Ryan Adams and the Cardinals, Fix It. Daqui a pouco há a colher de blues. Built the road that led to my self-esteem, twisted and crushed, black metal and bones. Who passed the buck? Who pressed my flesh to yours, spilling like wine? The foolish one, step at a time, two hearts in the fire. Who lit the touch? Who fanned the flames with sparks in the dust? Spin rivers of desire. Dizíamos há pouco a colher de blues, daqui a pouco é a continuação de Dedicatória Women in Blues, a dedicatória desta semana para a rubrica que surge habitualmente em feriado 25 às 23h45. Domínio de soltas, Isabel Campbell e Mark Lanigan, Who Built the Road? Who Built the Road? O título que esperamos roda hoje inteiro tem sido antipaticamente interrompido por manchas de gordura no CD que tratámos de lavar à velha maneira do sabão azul e branco. Howling Rain, Dances at the End of Time. É feriado 25, a nova toca do logo no radar até à uma da manhã. Thank you. Ato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. Esta semana aqui em Viriato 25 entrega uma edição da editora francesa Frémaux et Associés, Women in Blues, New York, Chicago, Memphis, Dallas, 1920-1943. Tínhamos prometido duas semanas, porque o CD é duplo. Descobrimos ontem que o segundo CD está quebrado ao meio, portanto é impossível de reproduzir, pelo que Women in Blues vai ficar-se, ou vai ficar-se, por esta semana de experiências. Hoje, e para já, a saliência para Ida May Mack. De blues esta semana alimentando-se de Women in Blues, uma compilação de Frébault e Associés, resumindo o repertório captado ou recuperado entre 1920 e 1943 entre capitais master dos blues na altura, New York, Chicago, Memphis e Dallas. A primeira saliência foi para Ida May Mack e a segunda vai para Lillian Gunn. Gunn tem 2 anos, a propósito. If it matters. There's one man I love, one man I crave, one man I'm wild about. There's one man I love, one man I crave, one man I'm wild about. Something as true as the stars above. I'm gonna tell you people something as true as the stars above. Life really ain't worth nothing if you ain't got the trucks all loaded and I'm shot. It's 2 more hours till we make the bend. I'm sure we lost what time we gained. There comes a time less is more. We passed that place miles ago. Too low to provide us with light, and deserts too dark for us to see tonight. The best we can do is mark our place with the dogs barking as we pass their way. Down the clover where the road sings, there's a moment when I feel like I'm home tonight. Just down the clover where my heart sings, there's a moment when I know I'm alone tonight. all loaded and I'm shot. There's two more hours till we make the bed. I'm sure we lost what time we gained. There comes a time less is more. I think we passed that miles ago. Too low to provide us with light. The desert's too dark for us to see tonight. I'm sure we lost what time we gained. There comes a time when less is more. I think we passed that miles ago. Para a parte final de Viriato 25, entregues a Willard Grand Conspiracy e Lost Hours, relembrando entretanto que desde o final de janeiro de 2009 tornou-se disponível a segunda série e o número 1 da Gambuzine. É uma edição da autoria de Teresa Pestana. A morada é apartado 67-3200-909 Lausanne. A Gambuzine é contactável através do e-mail gambuzine, tem um Z evidentemente, @hotmail.com, e promete ser um número por ano neste seu regresso surpreendente. Radar, meia-noite. Os monstros sagrados do rock vêm a Portugal. AC/DC. 3 de junho, Estádio de Alvalade. AC/DC. Bilhetes à venda. AC/DC. O concerto do ano. Bem-vindos à segunda hora de Viriato 25, a nova Toca do Lobo, como sabem, desde dezembro de 2007. A sintonia habitual 97.8 MHz para a Grande Lisboa e no que se refere à radiodifusão. A emissão online vai se expandindo cada vez mais, é www.radarlisboa.fm. O blog também tem cada vez mais consultas ou visitas, blogradar.blogspot.com. Aqui estamos. No caso de Viriato 25, entre as 23 e a 1 da manhã, de segunda a sexta, o que dá também terça a sábado. Hoje, a união das noites de quarta para quinta. Rubricas fixas a cumprirem-se ainda. Boomerang lá mais para dentro, 0:30. E depois uma dedicatória muito especial esta semana, com um recheio também muito especial a partir das 0:50 com Everlast. Temas do álbum Love, War and the Ghost of Whitey Ford e também do CD de entrevistas. Fuck Buttons. praticamente inaugurais da segunda hora de Viriato 25, por aqui na Radar, convosco até à 1 da manhã. Nova Toca do Lobo, 97.8 MHz, pontinha da antena, Fuck Buttons. O tema Bright Tomorrow. Daqui a escassos 20 minutos à Boomerang, uma das rubricas fixas de Viriato 25 nas segundas horas. Bodyguard, assinado Don Landis. Desert, there's a soldier lying dead, vultures pecking the eyes out of his head. Another day that could have been me there instead. Nobody loves me here, nobody loves me here. Dad's gonna kill me, Dad's gonna kill me. You hit the booby trap and you're in pieces. With every bullet your risk increases.

Viriato 25, aliás, Vidro Azul, sucede a Viriato 25 imediatamente após a 1 da manhã e até às 3 preenchas, 2 horas imediatas de emissão da Radar 97.8. Auto 25, já na parte final da edição de quarta para quinta-feira, Antena Radar, pontinha da Antena Radar 97.8, muito perto do Boomerang da Noite, ainda no domínio de sol da Estélia Zadek, Body Memory. Álbum de família. Uma hora. Um álbum. O álbum de família desta semana regressa a 1987 para recordar Actually, o segundo álbum dos Pet Shop Boys. Oportunidade para recordar a história e a carreira da dupla Neil Tennant e Chris Lowe e compreender a sua influência na projeção da pop feita à base de sintetizadores. Álbum de família com o Tiago Castro, a próxima passagem larga é domingo, já aconteceu a anterior, quarta-feira, às 14, a próxima é domingo, ao meio-dia, Actually, dos Pet Shop Boys. Vidro Azul continua a programação da Radar imediatamente após a 1 da manhã. Palco Radar com Too Many DJs. E por aqui, The Walkman, do álbum You and Me. Walking down this dirt road, watching at the sky. It's all I can do. It's all. All the years keep running. final de Viriato 25. O hábito é segunda a sexta, ou da terça a sábado, 23, 1 da manhã, pontinha da antena radar, The Walkman, You and Me, excertos on the water e In the New Year. In the New Year. Acaba por ficar afinado Boomerang na noite da Radar e de Viriato 25. Hoje, a continuar o tópico inaugurado ontem com Katy Lang, Hymns of the 49th Parallel. Uh-huh. O 25 ponto final da segunda hora na pontinha da antena radar. Boomerang inauguramos ontem com a primeira parte da passagem de Katy Lang, Hymns of the 49th Parallel. O espaço era curto, o tempo também. Hoje recuperamos The Valley por ser inesquecível esta canção de Jane Seabury. De relembrar que o álbum de Katy Lang se dedica todo ele a originais de compositores canadianos. Avançamos para um álbum assinado Leonard Cohen, que conhecemos de outras versões, como por exemplo do caso de Susanna and the Magic Orchestra, Magical Orchestra. Depois ainda One Day I Walk, de Bruce Cockburn. The David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on her beauty and the moonlight overthrew you. Well, she tied you to a kitchen chair. She broke your throne and cut your hair. And from your lips she drew hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked the floor. Used to live alone before I knew. But I've seen your flag on the marble arch. Our love is not a victory march. It's a cold and it's a broken. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. A God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. It's not a cry that you hear at night. It's not someone. Hallelujah, hallelujah. Hymns from, or aliás, Hymns of the 49th Parallel, Katy Lang, dedicado inteiramente a versões de autores canadianos, ia merecer uma terceira visita a acontecer amanhã em Boomerang. Hoje ficamos ainda com One Day I Walk, de Bruce Cockburn. Din.